Hoje eu nem ia fumar, mas bateu saudade da Rita Lee. Maconha lema igual o bairro do Limoeiro, larica igual a Magali. Manos querendo meu feat, cadê o faz-me rir? Eu não perdi a humildade, é que em mim tenho que investir. A minha maior referência é o mesmo. Acho importante saber o próprio valor e ter o auto-respeito. Eu quero entregar meu conceito e fazer dinheiro. Se a sua vida tá um chiqueiro, se alimente de bacon. Vamos lá. Chama meu vulgo olhando pra lua vadia. Pensando em mim de noite e de dia. Fala de mim pra suas amigas. Um mano real, agora me escuta na academia. Minha discografia te ensina que a vida é zica. Mulheres lindas me marquem que eu vou repostar. Manda convite pro Cássio, eu sei que ele vai aceitar. Os mano que é fã do Copa tão querendo amar. Querem alguém pra fumar baseado, fazer amor e depois cochilar. Hoje eu nem ia fumar, mas bateu saudade da Rita Lee. Maconha lema igual o bairro do Limoeiro, larica igual Magali. Manos querendo meu feat, cadê o faz-me rir? Eu não perdi a humildade, é que em mim tenho que investir. A minha maior referência é o mesmo. Acho importante saber o próprio valor e ter o auto-respeito. Eu quero entregar meu conceito e fazer dinheiro. Se a sua vida tá um chiqueiro, se alimente de bacon. Vamos lá. Crianças, não usem drogas, deixem pros adultos. Crianças, não usem drogas, deixem pros adultos. Crianças, não usem drogas, deixem pros adultos. Crianças, não usem drogas, deixa que eu uso. Chama meu vulgo olhando pra lua vadia. Pensando em mim de noite e de dia. Fala de mim pra suas amigas. Um mano real, agora me escuta na academia. Minha discografia te ensina que a vida é zica. Mulheres lindas me marquem que eu vou repostar. Manda convite pro Cássio, eu sei que ele vai aceitar. Os mano que é fã do Copa tão querendo amar. Querem alguém pra fumar baseado, fazer amor e depois cochilar.